Delta 3520 para cópia Aracaju. Delta 3520 Aracaju, aprovado nível 190. Decola da pista 10, perfil de saída por Cajama, após direto, curva à esquerda, transponder 5011, no controle 1120, costa 1198. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da 10 por Cajama, Aracaju, curva à esquerda 5011, transponder e o controle 198. Vai, chame pronto, então 3520. Vai chamar, obrigado. Salvador, então, Mike Bravo Vista, informando o tempo do reboque, obrigado, bom dia. Bom dia. Paulo, tá 3520, partida na posição 04, posterior pushback. Ciente do acionamento da posição, reporte push, então 3520. Vai chamar pro push, 3520. Para o início do pushback, tá 3520. Tente em coordenação com a equipe de solo, chame pronto para o táxi, tá 3520. Coordenando, vai chamar para o táxi, 3520. 8, no 7, informação em curso Bravo, copia? Voo no 8, no 7, Guarulhos, aprovado nível 360, decolada pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, UPS 1 no 6, após conforme rota do plano. Transponder 5017, controle Salvador 119.8. Boa noite no 7, cotejamento correto, ajuste agora no 0, no 2, chame pronto.